Amém. Pode se sentar. As crianças já desceram? Quem já está lá? Tá. Amém, amém. Quem está nos visitando? Para a gente poder conhecer pela primeira vez. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Tem mais alguém visitando pela primeira vez? Deus abençoe. Glória a Deus. Que bom. Abra sua Bíblia comigo. Deixa ela aberta. Lá no Evangelho, né, que quem escreveu esse Evangelho foi João, capítulo 1. Eu vou confessar aos irmãos que eu nunca preguei esse texto, é a primeira vez que eu prego, né? E esse texto, essa semana, João, capítulo 1, né, o Evangelho de João. Falou tanto ao meu coração, e essa, na parte do versículo 14, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14, ficou essa parte, né? O verbo se fez carne, o verbo se fez carne. Isso ficou ressoando na minha mente, e eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta aí, feche seus olhos, agradeça ao Senhor pela oportunidade. Você que está no campus online também, graça e paz, bom dia. Agradeça ao Senhor por todos os benefícios. O verbo se fez carne. O verbo se fez carne. O verbo se manifestou. Aleluia. E ele se manifestou por mim, se manifestou por você, se manifestou pela sua família. O verbo, ele se manifestou para que eu e você entendesse a intensidade do amor dele por nós. O verbo se fez carne. Como é bom poder estar na tua casa, Senhor. Como é bom poder ouvir a tua palavra. Como o pastor Augusto falou no culto de 8 horas, de 8 horas da manhã, nós já ouvimos a tua palavra. A tua palavra ecoa. A tua palavra faz morada no nosso coração. A tua palavra transforma a nossa vida. A tua palavra cura a nossa história. Senhor, fala conosco mais uma vez por intermédio da tua palavra. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis a ouvir a tua voz nessa manhã. E que essa palavra fica gravada no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu te peço. E já te agradeço. Amém. Amém, igreja? Versículo 1 do Evangelho segundo, né? Escreveu João. Está escrito assim: no princípio era o verbo. Algumas traduções estão dizendo: no princípio era a palavra, com P maiúsculo. E o verbo aqui também com V maiúsculo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha que coisa linda, lá no princípio já houve uma manifestação desse verbo, ou seja, dessa ação, dessa movimentação de ação tão poderosa, né? Ainda a terra estava sem forma e vazia, não tinha absolutamente não, não tinha quase nada, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e no primeiro tempo, quando ele abriu a voz, ele abriu a boca, ele disse o quê? Que haja luz, e houve luz. E esse texto me impactou tanto essa semana, né? Eu leio a Bíblia, mas tem alguns textos que, num determinado tempo da nossa vida, ele pula, né? Ele salta. Ele gruda na gente. E essa semana esse texto grudou em mim. E o Senhor falando, né? O Espírito Santo falando, não tinha nada, absolutamente nada, formado na totalidade. Mas o verbo já existia. Eu vou repetir para toda a glória a Deus. Porque é para dar glória, muito glória a Deus, irmão. Ainda dá glória a Deus misturado com aleluia. Porque o verbo se fez carne. Nós não estamos falando aqui de nada terrestre, não. Mas nós estamos falando aqui de um nome que é acima de todo nome. Que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que ele é. Está dito aqui, no princípio ele era o verbo, ou seja, a ação, a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era quem? Glória a Deus. Tu pode dar glória a Deus? Aleluia. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós fomos constituídos, né, como filhos amados daquele que tudo pode, tudo opera, porque Ele é o Senhor. Ele é quem move as nossas vidas, é Ele quem nos dá ânimo, mesmo quando a gente está muito desanimadinho. Tem gente que chegou aqui só pela graça hoje, mas Deus, né, está mandando eu te falar, eu sou o verbo. Glória a Deus. É para a gente andar como, irmãos? Alegre, regozijando. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós chegamos até aqui Ele tem nos ajudado. Aleluia. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Sim ou não? Sim, estava lá. Firme e forte. Né? Aleluia. Todas as coisas foram feitas por quem? E sem Ele nada do que foi feito se... Todas as coisas, irmãos, todas. Ele não perde controle de absolutamente nada. Não tem um dia da nossa vida, não tem um fiapo do nosso cabelo, não tem nada na nossa história que Ele não esteja no controle. Não tem nada na nossa existência, daquilo que você sente agora, daquilo que você está passando agora, que Ele não esteja no controle. Porque Ele é o verbo, Ele é a ação, Ele é a palavra, Ele é a palavra que ecoa, como o pastor falou aqui, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Aleluia. Deus é poderoso, maravilhoso. Está dizendo para o nosso coração nessa manhã: acalma-te. Seja dado, né, a mim toda honra e toda glória. Vamos continuar? Versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para o testemunho, para que testificasse da luz, para que todos cressem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse a luz. Ou seja, João está falando de João Batista. Falando que não era João Batista a luz, mas João Batista veio testificar quem era a luz, que é o meu Jesus e o seu. Quando você ouve esse nome, Jesus Cristo de Nazaré, o que, que você sente? Hein, irmãos? Vocês que estão na galeria, pessoal que está no campus online, pessoal que está aqui, quando você escuta esse nome, Jesus Cristo, o que, que você sente? Nós vamos participar da mesa. Daqui a pouquinho. Quando você ouve Jesus, o que, que você sente, irmãos? Nós viemos aqui nessa manhã para participar da mesa, para ter comunhão com os irmãos, mas para adorar aquele que é o Rei. Quando você ouve esse nome, Jesus Cristo, o que, que vem na sua mente? Como é que seu corpo físico age quando você escuta esse nome, Jesus Cristo de Nazaré? Porque eu entendo, e todas as vezes que o Espírito Santo me confronta dessa forma, eu entendo que eu preciso estar mais sensível à voz do Espírito Santo. Porque quando nós ouvimos o nome Jesus Cristo de Nazaré, no mínimo, irmãos, no mínimo, a gente tem que ter temor. Jesus Cristo de Nazaré, no mínimo, alegria no Espírito. Quando nós declaramos Jesus Cristo de Nazaré, no mínimo a gente tinha que ter um quebrantamento, as perninhas tremendo, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É Ele que está trazendo cura aqui nessa manhã. É Ele que está trazendo vida e vida em abundância aqui nessa manhã. É Ele que está renovando pessoas que estão pensando assim: meu Deus, como que eu vou continuar até dezembro? Jesus está dizendo: sou eu que te renovo para que você chegue até dezembro, até 2026, porque eu sou o teu Senhor. O que que você sente, igreja, quando você ouve Jesus Cristo de Nazaré? E aí, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei imaginando João escrevendo esse texto. Glória a Deus. João não escreveu esse texto, não está escrito isso na Bíblia, eu acho, tá, irmãos? Ah, a pastora Márcia falou que João estava desse jeito. Não, eu acho que ele estava. Cheio do Espírito. Sim ou não? Todo trêmulo por dentro. Porque ele caminhou com Jesus, ele conhecia Jesus, sabia quem era. Mas a inspiração dele de falar de Jesus, que Jesus era o verbo, ou seja, é uma ação. Jesus não está paralisado dentro da minha percepção. Jesus não está paralisado dentro da sua percepção. Jesus não está paralisado dentro do meu achismo, nem dentro do seu achismo. Ele é além de tudo isso. Por isso ele está dizendo, eu sou o teu Jesus. Eu vou repetir, gente. Quando você chega num tribunal, eu entrei no tribunal uma vez só para nunca mais. Que vai dando uma tremedeira. Quando o juiz chega, tu fica tremendo, as perninhas tremendo, tu soa, tá? Porque é autoridade. E uma autoridade que pode dizer assim, eu vou te prender. Aí tu fica como? Com medo. Sim ou não? Quem é que já foi num tribunal? Já participou de alguma audiência? É muito ruim. Não é uma experiência boa. Eu fui para testemunhar algo, mas não era algo de, né? Amém, irmão? Não era nada, muita coisa não. Mas fui lá, e não foi bom não, a experiência foi péssima, eu saí de lá passando mal, eu falei, meu Deus, nunca mais eu quero dar de cara com essa juíza. Braba, ela é braba. Você está entendendo, irmãos? A gente teme, às vezes, o homem. Teme, às vezes, a manifestação do homem, mas não teme a manifestação de Jesus Cristo. As nossas pernas não tremem. Quando a gente ouve, levantai, ó portas, as vossas cabeças, que entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. As nossas mãos não se levantam quando nós declaramos, Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Foi Ele que me resgatou, foi Ele que te resgatou. Foi Ele que nos deu a oportunidade da gente ter algo muito tremendo, irmãos. E aí, no final da palavra, se eu lembrar, eu falo. Guarda aí, pastora, tu falou que Ele tem um negócio tremendo. Fala para o irmão que está do seu lado, tu vai morar no céu comigo, sim ou não? Mas fala assim um pouquinho mais alto, fala, tu vai morar no céu comigo, sim ou não? Pergunta para ele, vai morar no céu comigo, sim ou não? Se ele vai, fala para ele dar glória a Deus, aplaudir a Jesus que é digno de toda honra e de toda glória. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. O verbo. João falando com tanta propriedade sobre ele. Né? João, ele veio preparando, né, o caminho para que ele fosse... batizado, foi falando sobre ele, para que se cumprisse a palavra também. Versículo 8. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse a luz. Versículo 8. 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo não foi feito por ele. E o mundo não o... Sim ou não? Ele passou em vários lugares, tem pessoas que não o conheceram e nem o reconheceram. Vamos continuar? Veio para que era seu e os seus não o quê? É nesse nível, irmãos. Nós acostumamos com esse nome. Nós habituamos em declarar Jesus Cristo. E esse nome, por mais que seja um hábito que a gente tenha, glória a Deus por isso, mas a gente não pode esquecer que acima desse nome tem uma autoridade poderosa. E que esse nome não é qualquer nome. Ou seja, esse reconhecimento, né, que nós temos dessa propriedade, dessa autoridade, nós precisamos dizer, Jesus, eu preciso ser mais quebrantado. Eu preciso chorar mais na tua presença. Eu preciso estar mais ligado contigo. Eu preciso sentir mais a tua presença. Eu preciso, Senhor, dizer em todo o tempo que tu és realmente o meu Senhor e eu não divido a tua glória com ninguém. A glória é dele, irmãos, ele não divide com ninguém. Amém? Glória a Deus. Veio para que era seu e os seus não reconheceram. Versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o quê? Calma, foi ótimo, o ensaio foi maravilhoso. Coloca ali na projeção, vamos lá, vamos ler todo mundo junto? Toda a igreja? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você pode dar glória a Deus, igreja? Você é um filho de Deus, aleluia! A Ele honra, a Ele glória e a Ele louvor! Irmãos, eu sou sou bem empolgada com relação a isso. Porque você imagina, você receber um título, filho de Deus? Era para a gente ficar como, irmãos? Lá não vai ter lágrima. Lá não vai ter dor. Lá não vai ter angústia. Lá não vai ter apontamento. E ele, quem o reconhece, coloca ali para mim esse versículo de novo. Quem o recebe, né? Vamos ler todo mundo junto? Mais uma vez, bem forte. E aí ele continua, né? Depois dos feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Vamos lá. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Essa pessoa que está sentada do seu lado, essa pessoa que está atrás de você, essa pessoa que está na sua frente, ela é uma filha, ele é um filho de Deus. Olha para ele, olha para ela, dá uma olhadinha. Todos completamente diferentes uns dos outros. Todos com características muito diferenciadas, mas nós fomos feitos, proclamados assim quando a gente reconhece ele, filhos dele. Dá para se alegrar sim ou não? Dá para dar glória a Deus sim ou não? Dá para dizer para o irmão que está do seu lado, alegra o seu coração, porque você é um filho, você é uma filha. O Senhor tem algo lindo para determinado sobre a sua vida, sobre a sua história. Você é um escolhido, aleluia. E o versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mais de quê? Às vezes a gente fala assim, ai Senhor, por que eu nasci? Eu estou te dando a resposta. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse. Você nasceu porque Ele tem um propósito com a sua vida e com a minha vida também. Ele nasceu para que nós ficássemos no centro da vontade dEle. E nós nascemos, né, no caso, e Ele nos criou, nos formou para que algo fosse estabelecido sobre as nossas vidas. E às vezes a gente chega aqui no dia 7 de setembro de 2025, pensando assim, o que que eu fiz da minha vida até hoje? Como que eu vou conseguir avançar? E aí você lê um texto desse, você fala assim, Deus, dá uma impressão que eu estou tão longe da tua manifestação, do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Não está não, querido. Ele está acessível. E quando nós estamos num momento de muito turbilhão, de muitas coisas, a melhor coisa do mundo para se fazer é você zerar tudo. Sabe quando você zera o celular? Porque já não tem mais como, tem que dar uma zerada nele. Não é zerada que fala não, fala uma outra palavra que eu não estou conseguindo... Hã? Formatar, resetar, e etc, etc, etc. Você tem que fazer isso, tem hora, irmãos. Porque quantos irmãos que estão aqui? Muitos já tiveram experiências profundas com o Espírito Santo. Quantos aqui já passaram a madrugada chorando, orando de joelho, orando a palavra, lendo a palavra? Quantos aqui já tiveram manifestações profundas de cura, de restauração, de aperfeiçoamento, já teve libertação dentro da sua casa? Quantos aqui? Quantos anos de caminhada? Quantos anos que você caminha com aquele que tudo pode, tudo opera, tudo faz? Mas só que tem alguns momentos da nossa caminhada que a gente esquece um pouco que o Verbo se fez carne. A gente acostuma com essa história, a gente habitua com essa história e não conseguimos viver na essência da história, na essência de quem ele é, da manifestação do poder de quem ele é. Mas só que Jesus hoje está dizendo, eu não sei, são 25 para meio-dia, é isso? Guarda esse horário, fala para o irmão que está do seu lado, 25 para meio-dia. Fala alto, 25 para meio-dia. Tem um renovo de Deus sobre a sua vida. Tem um renovo no Espírito sobre a sua vida, sobre a sua existência. Tem um renovo, pastor Augusto, nessa manhã sobre a igreja. Um renovo no Espírito, aleluia! Aquilo que você não estava fazendo, aquilo que você não estava se colocando mais, o Espírito está dizendo, se coloque hoje, porque eu estou te renovando. Eu falava lá em Itaipava, eu fui pastor em Itaipava 5 anos. Na Metodista Nova Itaipava, que tem hora, dependendo de onde eu prego, hoje, por exemplo, é esse dia. Minha vontade, irmãos, é sair voando no Espírito. Porque o Espírito Santo é muito profundo, irmãos. Eu ficaria aqui, lendo esses 14 versículos o dia inteiro para vocês. Eu ficaria aqui, lendo essa palavra que é viva e eficaz o dia inteiro. Eu ficaria aqui recebendo do Espírito Santo o dia inteiro junto contigo, clamando, me arrependendo, chorando, dizendo: Jesus, eu quero que a tua manifestação seja na minha vida, na minha casa, na minha família, todo o tempo, em todo momento. Irmãos, já vão participar da ceia. Pastor Augusto vai ministrar sobre as nossas vidas. O quão sério é isso? O quão poderoso é isso? E hoje o Espírito Santo está visitando a igreja. Como ele vem visitando em todos os domingos, em todo o tempo, dizendo: eu renovo as suas forças, eu renovo a sua fé, eu renovo a sua alegria, eu renovo a sua esperança, eu te renovo. Como o pastor falou, a igreja precisa se levantar. E a igreja só vai se levantar, irmãos, se estiver renovada. No Espírito. Não dentro daquilo que a gente acha que é certo ou que é errado. Porque eu abandonei há 23 anos atrás aquilo que eu achava que era certo. E não me arrependo. De nada. Porque ele foi me mostrando a verdade. Amém? Os quais não nasceram no sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Repete comigo assim: o Senhor me criou, criou a minha família, porque é a vontade dele. Você foi criado porque é a vontade de Deus, amém, querido? Você não está na família errada, você não está no endereço errado, você não foi colocado naquela família porque houve um erro de percurso no céu, tu caiu na família errada. Você está lá porque tem um propósito. Você é filho de quem você é filho porque tem um propósito. Você é mãe de quem você é mãe porque tem um propósito. Você é filho do seu pai porque tem um propósito. Você não caiu lá de paraquedas, porque o Senhor criou assim porque ele quis. Aleluia. Amém? Versículo 14. É o versículo que me impactou essa semana junto com esse texto. E o verbo se fez o quê? Habitou entre, glória a Deus, e vimos a sua glória, como a glória do quê? Do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo já veio, o verbo já constituiu o reino dele. Nós já fazemos parte de um reino, que tem as suas regras, que tem o seu poder, que tem a sua manifestação. E quando esse verbo veio, habitou entre nós, chegou um momento sublime. E aí eu já vou finalizando a palavra. Chegou um momento que ele necessitava, precisava estar mais no centro do que nunca da vontade do Pai dele, que era obedecer à morte, morte de cruz. E assim foi feito. Por mim e por vocês. Assim foi feito pela igreja de Cristo na face da terra. Ele subiu lá, né? Colocaram ele lá, penduraram ele lá. E ele ficou. Gritou. Tetelestai. Está consumado. Irmãos, quando tu ouves, isso não mexe contigo, não? Não mexe, não, igreja? Chega a me dar uma dor no peito quando eu falo isso. Isso foi muito sério, irmãos. Porque ali ele estava dizendo para mim e para você, o meu corpo eu dei para que você tivesse vida. Vida e vida em abundância. Não tristeza, não angústia somente. Não vontade de sumir, parar, desistir. Não. O meu corpo eu dei para que vocês tenham vida e vida em abundância. Isso é muito sério, irmãos. Estava ele lá. Depois o sangue dele todo derramado, todo. Não ficou uma gota. Fala para o irmão que está do seu lado, você é um querido de Deus. Você é um amado de Deus. Você é uma amada do Deus Pai. E às vezes, irmãos, a gente vai se entulhando de tantas coisas. Se entulhando de tantas mentiras. E nós vamos acreditando nessas mentiras que as pessoas vão falando, ou até mesmo nós vamos falando para nós mesmos. Que nós esquecemos disso aqui. Nós esquecemos o porquê nós estamos aqui, o para quê nós estamos aqui. Nós esquecemos a nossa existência, a nossa essência. Porque nós vamos ficando entulhados de muitas e muitas coisas. Eu estava ali sentada, ouvindo, né, o pastor Raul no culto de 8 horas. E eu falei, Deus, o que eu vou falar 10h30? E Deus falou comigo assim, fala de mim. Fala de mim. Fala da minha essência que está na vida de cada um que vai estar lá. Nós carregamos uma essência, irmãos. Nós carregamos um poder, uma glória sobrenatural. Mas nós esquecemos disso. Esquecemos quem somos. Esquecemos por que nós fomos escolhidos às vezes. E vamos nos entulhando de informações que não provêm do céu. Aí Jesus está dizendo, eu cheguei aqui hoje para dizer que o meu corpo foi dado. A igreja dá glória a Deus. O meu sangue foi derramado para a remissão dos seus pecados, para a remissão dos meus pecados, para que nós pudéssemos ter. Olha que coisa linda. E eu queria que a igreja, não sei o que tu vai fazer, se você vai dar glória, se você vai aplaudir, o que você vai fazer. Além de redimir os nossos pecados, ele nos deu direito de aliança eterna com ele. A ele honra, a ele glória e a ele louvor. Aliança. Não aliança com nada, irmãos, que não tenha poder. Aliança com ele. E às vezes nós esquecemos disso. Chegamos aqui cansados, sobrecarregados, com peso nas costas, com tristeza, com angústia e com um monte de coisa, irmãos. Uma lista enorme. E pensamos assim, eu vou lá mais esse domingo, né? Eu tenho que estar lá, Jesus. Não, irmãos. Você saiu de casa hoje porque ele deixou. Você levantou da sua cama porque ele deixou. Você chegou até o seu banheiro porque ele deixou. E ele foi acompanhando, ele tem te acompanhado todos os dias da sua vida. Ele tem andado contigo 24 horas. Ele tem estabelecido algo sobre a sua história. Ele tem te dado livramento, escape. Ele tem trabalhado na sua história profundamente. Curado as suas feridas e dito a você, eu sou o seu Senhor. O verbo se fez carne. O ministério de louvor já pode vir. Versículo 14, para a gente poder finalizar. E o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém é estabelecido, né, como filho se não reconhecer Ele como seu Senhor. E o versículo, né, o primeiro mandamento diz, amar a Deus sobre todas as... Se coloca de pé. Feche seus olhos. Aleluia. Se você estiver perto da sua família, fica de mão dada com a sua família. Se estiver pertinho aí, fala para ele, fala para ela, como é bom servir esse Jesus, né? Como é bom servir esse Jesus. Feche seus olhos, começa a orar agradecendo a ele. O Verbo se fez carne. Agradeça a ele, abra sua boca. Agradeça pela oportunidade de vivência. Às vezes você já está com 60, 50, 80, 90. Olha quanta coisa você já passou. 30, 15. Quantas coisas você passou. Olha como que foi toda a tua trajetória até você chegar aqui. E hoje ele está dizendo para mim, para você. Eu sou o Verbo. Eu estava com Deus. Quando nada existia. Eu me fiz carne. Eu me fiz carne. Jesus de Nazaré. Você pode glorificar ele aí no seu lugar? Essa morte foi o maior ato de amor da humanidade, né? E fora da humanidade também. Mas tem uma coisa linda, que no terceiro dia ele saiu do sepulcro, e ele vive, nos dando a oportunidade de nós nos achegarmos à mesa, termos comunhão com ele. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, e ele está dizendo para mim e para você nessa manhã, fala comigo as suas dores. Fala comigo as suas limitações. Nós vamos louvar. Nós vamos começar a louvar. E você vai orar, clamando a Jesus por tudo. Amém? Glória a Deus. Oh, Pai amado.